Senhora do meu cuidado, fazei por vossa ventura que meu viver seja ledo, e dizei-me com brandura: queira Deus que venha ser. Canal 2, Antena Web. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe ranho. Novos ricos são má sorte. Do norte, os tontos chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Em um dia não sejas triste.

depois de mais um jogo nas retretas. Curtindo uma trip, pedir um inão, sapato, baby, cudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da cantareira. Atchule, borbulhas e brilhantinão, cólicas, corbuta e caganeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Confiança, fez-me mais português. estrofim, estrofim. Saudade que estou na verdade, sei que sou que sonhei. Estrofim, estrofim, sou eu, trago comigo que é meu este nome que criei. Estrofim, estrofim aos molhos, a saudade dos meus olhos, vem me lágrimas de parada. Estrofim, estrofim, artista de rádio, TV disco e de café pirata. Obrigado. Yeah.